Atende esse telefone, bebê! Eu tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. No menu já tá na tela, é só apertar o verde que liga. Tu me vê, uma dose pra mudar minha vida. A melhor que você tem, pra ver se com inspiração e hoje para ela vem o empurrãozinho que me falta, ai, ai, ai, pra completar essa chamada. Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Atende aí, que o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de benzinho. Você tem pra ver se com inspiração e hoje para ela vem o empurrãozinho que me falta.